No Street Fighter represento o Japão. Oh, não me subestime, tem a fúria de um dragão. Hoje é do meu lado negro, Satsui no Hadou. Ryu, meu nome é Ryu. Perdido na floresta ainda quando menino, órfão abandonado, sem nenhum destino. Adotado por Gouken, meu mestre no Hadou. Representando um dragão, me deu o nome de Ryu. No dojo todo dia, aprendendo a lutar. Com seus ensinamentos, minha vida veio a mudar. Conheci quem que treinou sempre comigo, o meu maior rival e também maior amigo. Ao longo desses anos fui ganhando experiência, exercitando habilidades de luta, sobrevivência, espiritualmente e fisicamente, trabalhando o corpo, alma e também a minha mente. Sou calmo, centrado em tudo que eu faço. Fora do combate eu me mantenho reservado. Rápido como o vento, feroz como o fogo. Como a floresta sou também silencioso. Inabalável como uma montanha. Respeito e humildade sempre me acompanha. Treinamento, disciplina e meditação. Não deixo nada acabar com a minha concentração. Em cada movimento eu busco a perfeição. Mas quando é preciso eu tenho a fúria de um dragão. Desde pequeno eu treinei no estilo Satsuken, pronto pra vencer com a força do Hadouken. No Street Fighter represento o Japão. Oh, não me subestime, tem a fúria de um dragão. Hey, do meu lado negro, Satsui no Hadou. Ryu, meu nome é Ryu. Oh, no Street Fighter represento o Japão. Oh, não me subestime, tem a fúria de um dragão. Hey, do meu lado negro, Satsui no Hadou. Ryu, meu nome é Ryu. Viajando pelo mundo, fui vencendo os torneios, me tornando campeão, um guerreiro verdadeiro. Não busco méritos, nem títulos e nem cerimônia. Vou rumo ao pôr do sol, entre as montanhas, seguindo sempre em frente, procurando um oponente. Mas não há quem me supere, definitivamente. Ao longo dos anos, com meu nome eu fiz história, derrubando inimigos, vitória após vitória. Personagem principal no combate de rua, sou o adversário na altura de Akuma. Lutando contra mim, eu tento me controlar. Não posso deixar minha força oculta dominar. O inverso do que sou pode parecer irônico, mas reze pra não me ver na forma de um demônio. Evil Ryu, assinatura da destruição. No meu lado escuro eu não tenho coração, apenas permaneço obcecado no combate. Brutal, é a força que me invade. Orientado pela fúria posso causar um desastre. Veja bem a cicatriz que fiz no peito de Sagat. Porque eu tenho poder negro, Satsui no Hadou. Não há chance pra ninguém contra Evil Ryu. No Street Fighter represento o Japão. Oh, não me subestime, tem a fúria de um dragão. Hey,